www.presidesmoral.com.br. Aí, vizinho, o pai tá como? O pai tá bravo. O havaiano vai falar o que a novinha quer. O havaiano vai falar o que a novinha quer. É poesia, né? É poesia, né? É poesia, né? É poesia, né? Vem sentar no bobe, vem sentar no bobe, vem sentar no bobe, vem sentar no bobe. Oi, vem sentar no bobe, vem sentar no bobe, vem sentar no bobe. Vem sentar, negona, vem. Vem sentar no bob, vem sentar no bob, vem sentar no bob, vem sentar bem gostoso, vem, vem. Vem sentar no bob, vem sentar no bob, vem sentar no bob. O havaiano vai falar o que a novinha quer. O havaiano vai falar o que a novinha quer. É poesia, né? É poesia, né? É poesia, né? É poesia, né? Vai sentar. Vai sentar no pop, vai sentar, vai sentar. Vem sentar no pop, vem sentar no pop, vem sentar no pop, vem sentar no pop. André Cidis, o mural de Ike Coara. Sobe, sobe, sobe.